com meu Didi. Comprei o mundo, tô pensando se explodo essa porra, controlo tudo. Com meu Didi, comprei o mundo, tô pensando se explodo essa porra, controlo tudo. Eu admito, vários vagabundos aí não tem sido homens por nenhum segundo. Agem como otários, preocupados com suas cadelas. Reclamam da vida e não fazem nada por ela. Comédias, várias intrigas querem estragar meu dia. Foda-se todas elas, quero paz pra minha família. Vou monitorar traíras tipo um BBB. Pra mim não adianta mentir porque eu já vou saber. Vou ver quem realmente nunca foi meu amigo. Saber em tempo real o que faz meus inimigos. Não ficar me seguindo, vagando sem destino. Vou pegar o que me incomoda e jogar no infinito. Tinha que ser simples, ao mesmo tempo ser sofisticado. A igualdade e a democracia são coisas que tinham que estar lado a lado. Para que todos fossem respeitados e só deuses fossem venerados. Mas se tu tá querendo respeito hoje em dia, irmão, forme um casal de viados. É chocante, é a pura verdade. Tecnologia excedeu a humanidade. Esse é o cenário da realidade, onde a moda se confunde com a bandidagem. O inteligente resolve, sábio previne, o tolo teme a morte. Esperto é quem vive, vou fazer o campo de batalha se tornar o foco da minha equipe. Com meu Didi, comprei o mundo, tô pensando se explodo essa porra, controlo tudo. Com meu Didi, comprei o mundo, tô pensando se explodo essa porra, controlo tudo. Com meu Didi, comprei o mundo, tô pensando se explodo essa porra, controlo tudo. Com meu Didi, comprei o mundo, tô pensando se explodo essa porra, controlo tudo. Foda-se os comentários, não ligo pro que eles pensam. Provei ao contrário, se eu hoje é o que eles têm. Então muitos me julgam louco, mas desconhecem os fatos. O sorriso no rosto, não relato o que eu passo. Foi tentando compreender que eu não fui compreendido. Mas sem objetivo, as lutas não têm sentido. É os nossos que ainda estão de quebrada nas esquinas, vendendo ilusão com as mentes iludidas. Com o que alimenta o sonho, mas não muda a realidade. Nada paga o que fomos, então seja de verdade. O que é nosso é por direito, fizemos por merecer. Agora quer meu respeito, vai meu fuck you pra você. A vida passa em frações de segundo, o tempo não para, não perco um minuto. Foi confundindo tolos e sábios que conquistei o controle do mundo. Ser ou não ser, não é mais a questão. Quem tá por mim, eu sei bem os que são. Os que querem o meu fim, aperta minha mão. Os que querem ser eu, mas nunca serão. Mas nada é em vão, e nem por acaso é Deus no comando, guiando meus passos. Tudo que tenho foi conquistado, e pra conquistar não pensei que foi fácil. Quebrei preconceito, enfrentei o medo, e pra muitos me tornei algoz. Salve pro Cross, defronte na voz. O jogo virou um brinde pra nós. Com meu Didi, comprei o mundo, tô pensando se explodo essa porra, controlo tudo. Com meu Didi, comprei o mundo, tô pensando se explodo essa porra, controlo tudo. Com meu Didi, comprei o mundo, tô pensando se explodo essa porra, controlo tudo. Com meu Didi, comprei o mundo, tô pensando se explodo essa porra, controlo tudo.